Hot Show! Tá na hora do bagulho doido! Bagulho doido! Bagulho doido! Atenção, caçadores do animal! Para o vídeo, neném! O verdadeiro show do gigante vai começar. Em instantes, os sons das primeiras batidas irão envolver seu corpo. Em um êxtase de prazer e muita diversão. Ele chegou para comandar o animal. Toca tudo do Pará. Gigante Crocodilo Prime. E a partir de agora, ele dita o ritmo e os BPMs do seu coração. Crocodilo é animal. Pra detonar! Vai começar o baile do Patrese, o top DJ do Pará. Uncertainty and mystery are energies of life. Life is a mystery, full of twists and turns. E quando ele toca, todos os caçadores dançam. Vem DJ Patrese. Vem da show no comando do gigante. Do not dwell on the past. Porque agora, for it's done. O baile é seu. DJ Marlon Beers. Is your life. Com vocês, DJ Patrese. O top DJ do Pará, comandando o gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime! Bora que tá na hora! Apaga tudo que o show vai começar. E aí? Apaga tudo que o show vai começar. Como é que é? Apaga tudo que o show vai começar. Vai começar. As luzes vão se apagando, apagando. Vamos lá! Apagando, e vamos lá! Apagando, é agora! Apaga tudo. Explode o bagulho! Toma no batidão! Vambora começando! Não pode! 3, 2, 1, explode! Olha o bagulho doido! Vem dançando! Vamos pra cima! Põe a mãozinha pra cima e grita! Pra cima! Oh. Agora! Hey. Para! Oh. E aí? E faz o caqueado. Toma na batida. Toma. É o baile do Patrese. Detona. Vem agora. E caqueado então, toma. Toma. É muito caqueado, não pode. E DJ Patrese faz o caqueado. Caqueado. A galera vai pra cima e a gente vai detonando. São as melhores, as principais. 1, 2, 3, vira! Aí Marcelo, vamos pra cima também, moleque. Do jeito que tu gosta. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Na batida. Tá meio grau. E do roda. Tá meio grau. Diferente, calma. As piquitas doida. As piquitas doida. As piquitas doida. As As piquitim doida quando tô no crocodilo. As piquitim doida quando tô no crocodilo. E aí, Marcelo? Agora, moleque! Então diz, vai! Em Belém do Pará, tá 40 graus. E no crocodilo? Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Só quem tá feliz, só quem tá solteiro, joga tudo pra cima, pra cima. É no pontinha parado. Baile do Patrese é bagulho doido. Então vira! É desse jeito! Meu parceiro Acácio aqui presente com a gente também! Vai, vai! Meu parceiro Celo GDG também! E aí, Celo? Vamos que vamos! Que vamos, que vamos, que vamos. Na pressão, na pressão, na pressão, garoto! Vai, vai, vai, ó. É o baile mais famoso do estado do Pará aqui, ó! Vai, ó, vai, ó, ó, vai, ó, ó, vai, ó! O baile tá louco, o baile tá louco, o DJ Patrese doidando no palco! O baile tá louco! Agora é chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel. Júnior Santorini é chupitel, é chupitel, é chupitel. Toma no ponte, toma no ponte. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho doido. Olha isso aí, olha isso aí, ó. Vem, vem. É tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta. Calma, Patrese, calma, Patrese, toma caquinha, toma caquinha, vai. Puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo. Se liga, se liga na batida. Toma caquinhado, toma, toma caquinhado. Toma, toma caquinhado, toma, toma caquinhado. One, two, three, agora. Vem novinha, vem novinha. Novinha, você é uma flor, vindo da Brum, se não for. Amarelo lembra ouro, ouro lembra lá. Fala, Betinho. Parceiro Vitor também é mais. A nossa equipe só presta porra e obrigado, viu? Mas tá de invadir no botequim! Minha docela, minha piscina Cinderela, vai colar na favela, morro por ela. Você é minha docela, minha piscina Cinderela, vai colar na favela, morro por ela. Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. É doidinho? Mostra o caqueado, toma caqueado, vai. Ela quer dar pra bandido, o doidinho, os empresários da CEASA, meu irmão. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra você, ela quer dar pra você. Ela quer dar pra bandido, mas ela quer o seu envolvido. Ela quer dar pra bandido, ela quer o seu conselho. Ela quer o seu conselho, a jogada na minha cara. Então vou ter que levar, a jogada na minha cara. Vai, vai, vai. I like it when they come and it. E o Patrese Marlombe te detonando. Tava com ela pensando em você. E aqui contigo tô pensando nela. Aí, Betinho. Tá do jeito que ele gosta aqui no Pontinho. E a sua primeira dama tá aqui. Eu não quero namorar. Obrigado, Betinho. Apresentão, valeu, seu brother. Tá aqui comigo, garoto. Meu parceiro Davi Cadeirante, chamei! E aí, Davi? Davi, Davi, Davi, tá comigo, meu irmão! Olha os mal falados em pé! Senta, agora. Tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, periquita, tem doida, tem doida, tem doida, periquita, tem doida, tem doida. Sério, Denilson, ele que comanda os mal falados, meu irmão. Agora, meu irmão. Cheiro de perfume bom, hein? Tu tá no croco. Cheiro de marola boa, tu tá no croco. Bora, Helder, mal falado. Te faz de doido numa boutique. Vou te reprovar na prova final do animal. Pra cima, Helder. Se bater de frente vai levar de uma dentada. Se bater de frente vai levar de uma dentada. Se bater de frente o bagulho vai noidando. Não para! Aquele vai o uísque falsificado e 30 conto. Sem conto, sem conto, sem conto. Que tá tocando. Aquele velho amigo que deixa a mulher em casa e vai pro croco. Essa é a onda, meu irmão. Aquele velho amigo que chora pela ex. É pudim. Aquele velho amigo corno. E o quê? Aquele velho amigo que é beija pra mulher. Bancado pra um viado. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Joga a mão pra cima e bate. Essa aqui joga em primeira mão. É dos empresários da Ceasa, meu irmão. Joga a mão pra cima. Essa aqui é a nova música dos empresários da Ceasa. Vai começando, vai. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Agora eu tô atribulado, hoje eu quero endoidar. Vou ficar no rock doido até o dia clarear. E o que? Até o dia clarear. Até o dia clarear. Até o dia clarear. Sucesso! Alô, Melri! É de empresário da Ceasa. Cheguei no crocodilo, ostentando na manha. Fechei um camarote, cada um com sua dama. Uísque e cerveja, vodka tem também. Então toma. Tipo pra misturar, vem que hoje tem que tem. Estoura o Xandão, não pode faltar. Os empresários da Ceasa, o bagulho vai doidar. O Gold e o Dinho é refeição. Tá no brore. Patrese e Malombit, o baile tá pensando. Estamos aqui, garoto. O baile tá parceiro Engolão da Nike também, obrigado, Engolão. O Tarcísio do Comércio de Bragança. O Leandro de Marapani, obrigado. Fala, Jamaica. Até o dia. Jamaica Zezari daqui. DJ Melri, um exemplo de DJ mulher do Pará. Aqui quem tá falando é o MC Thiaguinho, hein? É dos empresários da Ceasa. Na palma da mão, joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Parceiro Jamaica Design também, parceiro Rodolfo. Fala, Juninho. O Dunga também, o Miller. Fala, Luan. E a toda nossa digital print, garoto. Alô, Melri. Quebra tudo, quebra tudo. O baile tá louco, o baile tá louco. E a novinha no motel. E a novinha no motel. E a novinha no motel. Bora, bora, bora. Quebra tudo, vamos lá. Essas malandras, assanhadinha. É o quê? Que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando, então vem sentando. Então vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Aê, aê, aê, aê. O quê? Aê, aê. Bora. Faz a fila, faz! Faz a fila, vem uma de cada vez. Faz, faz a fila e vem uma de cada vez. Faz a vez do lindão, casa do... 3, 2, 1, vira! E aí, louquinho do jeito, meu irmão! Bora, Dego. Ricardinhos. E a Lorena. Situação fechando no camarote. Fala, Juninho. Sua primeira dama também, nossa grande amiga Sabrina. Obrigado, viu? Mais tarde, todo mundo invade no botiquim. Meu parceiro Renan Oliveira também. Já aqui com a gente no Cro. Bora, Renan. Aquele abraço você, você é o burra. E toda a galera aqui, ó. Contigo, Nenê. É o Ria Boutique. É a parceria e dando certo com o baile do Patrese. É Ria Boutique. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa do que Gold e na parada. A empresário Anderson. É do que Gold. É Ria Boutique. Então toma, toma, toma essa dentada. Hoje eu vou dar lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E ei, caçadores, o Patrese tá doidão. E agora? Ei, caçadores, o Patrese tá doidão. Não é mais no 14? É! Agora é no 18, é no 18, é no 18. Pode beber muito, só não pode passar mal. Pode beber muito, só. Olha os caras de pausa! Pode beber muito, só não pode passar mal. Pode beber muito, só não pode passar mal. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Toma, vem curtir o baile do Patrese. O top DJ do Pará. São as melhores, ele vai comandar. O show vai começar. Olha só, Patrese. Porque um abraço também, parabenizar a nossa amiga Laís. Ela que tá comemorando seu aniversário hoje, que não sou que ela dá valor. Parabéns, Laís. Felicidade, sucesso, muitos anos de vida. E é tudo na conta da Laís aqui no camarote, garoto. Aqui, aniversário da Laís. Tamo! Fala, japonês. Japonês Produções de mim. O VV. E a Esqueta Tops, né? Deixa de ciúme, foca em nós dois. Você vai me perder. Tá no... Meu parceiro Maílson também, da família Rockson. Tem... Homem do Carreirão. Já na área com a gente também. Bora, Maílson. Bora, Maílson. Alexandre Cabeludo, você vai lhe aguardar. Ele chega, sua primeira dama. É Cabeludo. É nóis. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Gosta, neguinho? Então toma de novo! Só se complica, fala de fulano, de plano mais ainda. Pois bem, é que é tchau. Da inveja, tchau, tchau. Rodrigo! Rodrigo do Globo! Refresca não, garotinho! Meu parceiro Pato também! Aqui com a gente, galera da família Maguari, já tá em peso. Bora, bora, bora pra cima, pra cima, pra cima, bora pra cima, pra cima, pra cima. Aí, neguinho, se liga também, meu irmão. Só os loucos levanta a mão. pa pa pa pa pa pa. Quem tá feliz, quem tá solteiro, joga tudo pra cima aí. Galera do Paysandu, galera do Remo também, galera do Flamengo, do Corinthians. O gritinho das virgens, das sinceras, das gostosas. Agora! Pa, pa, pa, pa, pa, pa, sai, sai, sai da frente. O DJ que tá tocando é o número um. Pa, pa, pa, pa, pa. Parceiro Andrei, também o Dodge. A todo nosso cara de pau, também lá do Mago. Aqui invadindo o Pancho. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. E quebra esse quadril. Quebra esse quadril. Quebra esse quadril. Quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra tudo. Um, dois, três. Vai, neguinho, vai, neguinho, vai, neguinho. Famoso do estado do Pará. Detonando, detonando, detonando, detonando. One, two, three, vai! E o quê? Eu tenho sorte de conhecer. Eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. E aí? Seu presente que Deus me deu. Te amo tanto, anjo meu. Agora! Tenho sorte de te conhecer. Sorte de poder amar você. Sorte de dormir nos braços teus. Como é que é? Sorte de beijar a tua boca. Sorte de tirar a tua roupa. Sorte de acordar ao lado teu. E a galera vai no clima, vai no clima, vai no clima. Agora! Amores que ferem, amores que dói, amores que apagam. É tudo no batidão, no batidão, no batidão. Bora, neguinho, vai pra cima. É tudo ao vivo, papai. Aí misturando tudo. Agora! Agora, agora, agora. Aconteceu, eu tirei um beijo, depois me entreguei. E o que? E o que? Parecia um sonho. Barbearia da Vila no telão. É a galera que dá o grau no visual do Patrese. Barbearia da Vila. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Você yeah. Só não nega, nem tenta. pra minha equipe. Só presta a porta também. Para Miguel. Miguel abra também. Parceiro Benço, obrigado, viu? Para Iago. Parceiro Iago do Compressor também, o parceiro Vido. O comandante do Lava Jato, garoto. Chama. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, segura. Hey, hey. É muita onda. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vem pra cima, vem pra cima. Meu parceiro Flávio também. Aqui comigo, aqui comigo, aqui comigo. No baile do Pá 13, meu irmão. Segura. Segura na batida, segura na batida, segura na batida. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. DJ Patrese. É o baile mais famoso do estado do Pará. É o baile mais famoso do estado do Pará. É o baile mais famoso do estado do Pará. E o que? E o que? Esse é o baile do Patrese doida. Bota pai doida. Alô, Renanzinho! Põe na fita aí, garoto. Bora que é tudo nosso. Obrigado também a todo nosso caripau. Fala, Ravi. Parceiro Lucas. Mas tá de invadir o botequim, garoto. Só que eu já tô com meu. Minha equipe Xero, que se deu aí. Já aqui com a gente. Eu vou para na gaiola. Fica de aí? Senta pro chefinho. Senta, senta. Que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma. Olha o nosso empresário também, Iago Machado. Toma, toma. Laboradinha do Juru, está aqui com a gente, ó. Comandante, o camarote, o nome, ó. Mariago, refrescando, né, garoto? Ele tá aqui no Point Show. Vai voltar depois das horas. Joga tudo pra cima. Deixa no escurinho aí, minha produção. Quem gosta do escurinho aí, dá um grito. Quem gosta de fazer amor no escurinho, faz barulho. Quem tem amigo corno aí, dá um gritão. Quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho também. É agora. Pra se ligar. Baile do Patrese. Quebra, quebra, quebra. Já sabe o que eu faço. Lá no meu barraco, já sabe o que eu faço. Lá no meu barraco. Fala, Miguel. O Abrão também, parceiro Bengo. Aqui comigo. O Vermit também no Murinho. Fala, Bonacha. Diretamente lá de Macapá. Acende tudo, bora pra cima. Meu produtor oficial, Felipe Lopes, um dos melhores do estado do Pará. Bora, Felipe, Felipe, no Brasil, carioca. Tá todo mundo aqui, ó. Bale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. Bora, Jamaica, bora. Meus amigos, profissão perigo. De Glock na cinta, o ritmo é assim. Deus, te vejo no baile e já chego sarrando do jeito que você gosta. Olha a TJ do esporte! Olha tudo em mim! Toma, toma, toma, toma, toma. Um, dois, três, vai! Toma, toma, toma, toma, toma. Baile do Patrese. Caralho, Patrese. Patrese. O advogado Pio também! Já por aqui com a gente! Bora, advogado! Como é que é? Você tá no bar, você tá no cromo, Marlon Beach! Bora vender, bora vender! Sempre lotado, sabadão eu tenho que partir. Cadê o gritinho das gostosas? O gritinho das sinceras? O gritinho das virgens? Agora bora pra cima! DJ Patrese. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro. Vocês? Que você vai ver. De putaria. Pode crer. Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Agora senta, vem. Senta, senta, senta, senta, senta pra alta, senta pra alta, senta pra alta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer, senta, senta pra. E hoje a parada, meu irmão. Acontece o aniversário do Marlon Beach, meu parceiro Marlon Beach. Aniversário de J Marlon Beach. Lá no botiquim hoje, meu irmão. O bagulho vai ser doido, tem muita promoção. Bora, Marlon Beach, tá no berço hoje, começa pagando logo por aqui, diga sabe. Aniversário do Marlon Beach hoje, lá no botequim. Bora, Marlon. Salta o gogó aí pra galera e convida todos os caçadores hoje no botequim. Verdade, né, Patrese? Só pra galera sentir o clima da festa, como é que vai ser nesse sabadão lá no botequim. A mulherada não vai pagar ingresso a festa toda. A mulherada pode entrar de graça aí pra curtir o nosso animal. Não paga ingresso. Acesso liberado no camarote também pra mulherada. E o que é melhor, viu, Atreze? Cerveja do Nisso ao fim da festa. 99 centavos. Aí pra galera que não pede cerveja, aí você pode levar seu uísque. Pode levar sua bebida, que a rolha tá liberada. Ingresso antecipado, apenas 20 conto. Nesse sabadão, Butiquim. Aniversário do seu brother aqui, o Marlon Beach. E a gente se encontra no boteco, garoto! Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta, pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta. É hoje no boteco! Aniversário do Marlon Beach! Joga pra cima! Joga pra cima no ponte! Um, dois, três! E doida, e doida, bora. Primeiramente, vai tomar no olho do seu cu. Segundamente, vai pra puta. Agora no terceira, filha. Terceiramente, vem. Senta na rola, oh, quica na rola, oh, senta na rola. Oh, pra sentar! Oh, senta na rola. Oh, quenta na rola. Oh, senta na rola. Oh, quenta na rola. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem... Bota a latinha pra cima! De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas e curtir. E o que é, e o que é? Ó! Oi, safada, bandi. Fala, preto do shopping. Você é amiga da minha mina. Aê, seu amigo. Tá aqui comigo, mora mais tarde em Butiquinho. Como é que faz? De copão na mão. Thay Ramos também. Os parceiro Igor Barros. Quero ver a toda nossa diretora também do Thay Lanches. Tá aqui comigo, obrigado, viu? Fala, Bruno. Bruno Souza também, parceiro Dieguinho, comemorando aniversário aí. Do Gabrielzinho do Whisky. Rapaz, é muito tempo. Então bora! Bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina, não. Tô falando das braba, aquelas tops que são diferenciada. Se chega a fronte, tumulto. Meu parceiro Ed, tudo bem? E quando desce. Aí o Ed, já faz a velha guarda do gigante, oh, meu irmão. Oh, oh, oh. Ed, tudo Red, meu irmão. Somente as tops. Agora! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Gira! Quebra tudo no ponte! Vai, mulherada, vai! Meu parceiro Rodrigo do Croco! Fala, Rodrigão! Vai, joga, joga a bundinha. Olha o rebelde comandando todas as meninas aí, ó. Joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes. Turubinha de leve, turubinha de leve. No primeiro eu vou subir. No segundo eu vou descer. Agora quica. No terceiro macetinho eu vou quica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. O bagulho ficou sério, então escuta o que eu vou te falar. Esse é o DJ Patrese. Agora! Tem que respeitar. E vai descendo! E vai descendo! E vai descendo! Desce, desce, desce, desce! Fala fortíssimo, parceiro Juan de Matri, parceiro Marlon do Crau. Fala Yuri, olha o Ultra Brinque, Felipe Cabral também na nossa ponta direita. Fechadão mais tarde no Botequim, garoto. Quem dá por aí também? Frango assado também na brasa. Do Leão também, parceiro Curió. Do Curió Antiga, na verdade, né? Fala Juninho, Jamaica também. Parceiro Rodolfo, fala Luan. O Tunga também. A toda a nossa diretoria e da nossa digital print. Aqui do nosso lado esquerdo, garoto. Tu quer aquecimento, né? Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum, né? Pode ficar tranquilo que o Jerry Smith vai mandar. Quebra, quebra, quebra tudo! Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. E agora? E a primeira dama tá indo no nosso camarão. Fico puto com a novinha que só curte Zé Droguinha. Ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha porque ela gosta de Zé Droguinha. Eu não sou Zé Droguinha. É o baile do Patrese. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E aí, novinha? Agora! Zé Droguinha, tô curtindo essa novinha, tô querendo. E a nossa empresária também, Carla Pode. Fala, meu brother, parceiro Adriano, quarto também. Valeu! Não dá valor, preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Eu dava. Nossa equipe só presta porre. Preferi o Zé Droguinha. Aqui comigo, nosso lado de quê? Mas fica suave, rebola gostosa, vou virar um Zé Droguinha. E aí, equipe Chelo, Chelo, Chelo! Bora! E doida! E doida! E doida, e doida, e doida, e doida, e doida! Bora, Bill! É o Bilado do Animal, meu irmão! Olha o Mancho também já na área! Segura, segura na batida, na batida! Um, dois, três, bora! DJ Patrese! O top DJ do Pará! DJ Patrese. DJ Patrese. E aí, o golando da Nike? É o pai do Thiaguinho. Thiaguinho do CD. O top DJ do Pará. Mas tá na hora. Essa música tá dando o que falar. Assim, ó. É música. É música de motel batizada aqui, ó. A mulherada gosta, bora! Segura! Pra pegar o periquitinho e dançar bem agarradinho. Que essa é a hora! Vamos lá, vamos lá! muito pagode pra galera. Bora! E as marcantes? E aí, Cela? É música de motel, então vira, vira, vira, vira, vira. Machuca! Baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese, o baile do Patrese. Você pensou que ficando assim, com pena de mim. Alexandre Cabeludo, dando uma forra, está de volta. Aí cheira de Pipirinha, mexe caixa macho para Pipirinha. Bigode do Carioca. Hein? E o binóculo, hein? E o quê? E o quê? Você vai ter que me escutar. Eu vou te ensinar por quê. Não chora, não! As garotas choram mais quando o sonho se desfaz. Você ama e depois não quer mais. Vamos lá! Vamos lá. Chora. Os caras de pau chamei do Marcos. Todo mundo aqui, ó! Bora, Lucas! Patrese. Hoje me deu uma vontade louca, alucinada. De me declarar pra você. Te amar é bom demais. E só você me faz voar no céu azul. Galera no camarote! Tudo assim, ó! Quero te prometer o que você quiser. Todo o meu amor. Estrela guia, me carregue para onde for. Yeah! Te amo, te amo. DJ Patrese. Bora, garçom! Traz um combo aí do Eric do Whisky. Ele tá na área, na retaguarda! Baixando lá, vai aumentando aqui, aí piora, pô. Vem dançando! Banda Amazon. DJ Patrese! DJ Patrese! Olha o caminhado, vai! Foi como um ano e um segundo. Seus olhos negros, luz no escuro. E o sorriso à flor da pele. Parceiro Alex também, Santa Maria de Benfica, junto com o Eric do Ige. Aquele abraço. Aí, Angolano, como é que é? Alô, Ronald. Um abraço também. A equipe também só presta porre. O engraçado tá doidão mesmo. Chapado, bora! O Paulo Cachabas, seu parceiro da pedreira. Um abraço, Isabelle também. Cara no camarote, assim, ó. E onde eu vá me acompanhas. E nas tempestades me acalma. E eis o sonho de prazer. Oh, oh, oh, oh, de prazer. Oh, oh, oh, oh, de prazer. E o que? E o que? Não esqueço nem um instante, baby. Quero te encontrar. Agora! E relembrar as nossas loucuras de amor. E aí, Marquinha? Perdido sem e aí, Luz? Eu estou. Será que posso te ter? E o que? Você é meu amor. Patrese, Patrese. Meu desejo. Não esqueço do calor e o gosto dos teus beijos. Tudo na moral! Sei que sucesso da Jay Jefferson do Robson, o performático. Então bora! Pra cima! O baile do Patrese. Patrese. E agora? O show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som do Águia de Fogo, amor. DJ L. Patrese. Detona, detona, detona. Não para, não para, não para. Vai, vai. Agora. E o quê? Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. É bem assim, bem assim, ó. Porque não me diz o teu nome. Família Baguari, tá em peso, família Baguari. Um, dois, pra cantar, pra cantar. Agora, agora, agora, vai. Mais alto, vai. E o quê? E o quê? E o quê? E a nossa história começa aqui no Croco, na DJ Patrese. Detonando tudo. Tá bonito, vai. Foi lindo demais o nosso amor. Vocês, vocês. Em meu coração que só te quer e sente falta. Não faz assim, volte pra mim. Sou louco por você. E namorar! Está fria a madrugada. Fica a te esperar que nada. Sonho acordado. Toma mais uma, toma mais uma! DJ Patrese! O top DJ do Pará. Aqui no Baile do Patrese.